Trouxe a reunião de Câmara um subsídio que ronda os 25 mil euros para as pequenas coletividades que têm luz para pagar, que têm um bocado naquela linha que tínhamos lançado com aquela polémica vergonhosa sobre quando demos subsídios às fábricas da Igreja para pagarem a eletricidade, o seu funcionamento, a eletricidade, a água, as suas despesas de manutenção. Hoje acontece isso e nós temos um grande ecletismo. Estas não são as coletividades que têm prática desportiva ou associações que têm ranchos, tunas, porque essas têm subsídios regulares que estão a ser pagos. Estas eram aquelas que a maior parte não tem nenhum tipo de subsídio. E a Câmara Municipal hoje atribuiu 24.200 euros a 60 associações. É verdade que têm valores diferentes porque elas também têm despesas diferentes. Não posso dizer aqui algumas despesas que estão aqui, mas, por exemplo, há associações que pagam IMIG e que agora não tiveram possibilidades do dinheiro, porque as pessoas não vão, porque geralmente estas pequenas associações recolhem fundos que, de algumas festas que fazem, do bar, do funcionamento do bar, e deixaram de ter isso. E por isso, neste momento, eu fui a um esforço financeiro da Câmara Municipal para dizermos àquelas pessoas que vale a pena ainda ser, que também olhamos para elas, que não queremos que elas fechem, quando esta pandemia passar, porque há de passar, voltarem a ter força para o abrir, e por isso nós estamos aqui com pequenas verbas a ajudar estas associações para pagarem as despesas de eletricidade e para não as deixarmos fechar. Eu acho que isso é fundamental.